Boa tarde, ouvintes da Rádio Eldorado AM 1300, programa Frente a Frente. Eu tinha despedido ontem dos ouvintes, mas com a oportunidade de trazer esse convidado de hoje aqui, o pré-candidato a deputado federal, ex-prefeito Márcio Reinaldo, deputado por 5 mandatos, então... Quem está no quartel, o soldado que está no quartel, quer trabalho, né? Mas, obrigado por aceitar meu convite. Vem aqui bater um papo comigo e com os ouvintes do programa Frente a Frente, da Rádio Eldorado. Seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por atender o convite. Eu que te agradeço, Gamela, aos ouvintes da Rádio Eldorado, a todos os componentes dessa emissora, por essa entrevista, por essa deferência. Que para mim é um orgulho. Nós aqui em Sete Lagoanos temos o prazer sempre de estar ao lado do nosso povo e trazendo a nossa mensagem sempre que possível. Então, num período já véspera de Sexta-feira da Paixão, a gente respeitando naturalmente a Semana Santa, nós estamos aqui refletindo, orando, e mandando uma mensagem de boas passagens, de uma feliz Semana Santa para todos, e nos colocando à sua disposição aí para debatermos ou dialogarmos sobre temas vários que interessam ao povo de Sete Lagoas, de Minas Gerais, do Brasil, e estamos aí altamente disponíveis. Ô Márcio, bom da sua presença aqui em loco, novo estúdio da Rádio Eldorado, a Rádio Novo Endereço. Você está vendo aí que bem confortável, né? Muito boa. Né? Um estúdio bacana, amplo, né? E bom estúdio, um ar-condicionado muito bom, no ambiente de calor que nós estamos vivendo hoje. Mas eu vejo que vocês usaram a tecnologia ao máximo aqui para modernizar e está bem instalado, bem equipado, com computadores e todos os instrumentos televisivos disponíveis para que a gente esteja inteirado de tudo que acontece no mundo, além de um cenário ambiental maravilhoso. Um jardim de inverno, né? As espatifilos aqui dão uma leveza no ambiente. Um estúdio já preparado, viu, Márcio, para receber a tão esperada frequência modulada, que aí... A rádio é como o Mineirão. Futebol mineiro era antes e depois do Mineirão. Sem dúvida. Esse estúdio aqui, a Rádio Eldorado, vai ser antes e depois da frequência modulada da FM, né? Beleza, é um sonho, né? É, se Deus quiser. E realmente vai acontecer. Isso. A gente está aqui aguardando ansiosamente os trâmites burocráticos, que rapaz, tá louco. Eu vou te falar, viu? Uma gestação é fichinha pra espera da Eldorado, pra frequência modulada. Tomara Deus que você não tenha aqui ano que vem, como se diz, usado o seu prestígio e trâmite em Brasília pra, né? Mas se for necessário, nós estaremos aí de braço arregaçado, mangas arregaçadas pra trabalhar nesse sentido. Somar, né? Claro. Legal. Ô Márcio, o interesse em convidar você aqui porque você, o ano passado, eu fiz 2 entrevistas com você aqui por telefone, você em Brasília, a gente aqui, e hoje você está ao vivo e a cores aqui, pena que ainda não tem a live, para o povo ver o tanto que o Márcio rejuvenesceu, perdeu quase 40 quilos, depois de 3 cirurgias. Então, esse período que você ficou afastado, obviamente, né, Márcio, eu tenho comigo, o meu sentimento é que se você tivesse continuado como prefeito de Sete Lagoas, eu não sei se você estaria aqui não, amigo. Você estava muito debilitado de saúde e parece que tudo tem a mão de Deus, né, rapaz? Exato. Então, como se diz, olha, eu não vou te reeleger não, mas eu vou te dar uma sobrevida aí de alguns anos aí, e em cima disso, três cirurgias, perda de 40 quilos, o Márcio Reinaldo hoje é um jovem de 50 anos, com a disposição, com o ânimo juvenil que eu estou te vendo nessa campanha de pré-candidato aí. É isso, Márcio? Obrigado, Diamela, pela sua deferência, mas eu vejo que tudo na vida tem a mão de Deus. E acho que eu tive uma vida muito acelerada e, de certa maneira, estressante, tanto como funcionário público como como deputado federal. Quer dizer, eu sempre tive cargos e desafios muito impressionantes e fortes, e que exigiam de mim, às vezes, perda de sono e pouco cuidado com a saúde, como todo cidadão precisa ter. Eu acho que tudo na vida a gente tem que dar uma parada e pensar em si mesmo e no seu organismo. Então, todos as partes do nosso corpo, as nossas funções vitais, elas são decisivas. E às vezes a gente não leva tão a sério. A gente vai empurrando com a barriga. Eu me lembro que quando prefeito, eu fui advertido por um médico pernambucano que me fazia uma endoscopia, e ele me dizia: olha, estou preocupado não é com a sua, com o seu intestino ou com o seu, com a sua próstata, eu estou preocupado é com a sua vesícula, e creio que você deve buscar operá-la o quanto antes. Isso foi mais ou menos no mês de maio de 2016. E eu falei: não, tudo bem, eu vou voltar lá no médico e vou propor para ele uma avaliação do caso. E como eu era prefeito aqui em Sete Lagoas, eu achei melhor deixar esse assunto para depois. E fui cuidar da prefeitura, fui cuidar de outros problemas e deixei esse caso para depois. E me lembro muito bem que, saindo aqui da prefeitura em 2017, 1º de janeiro, que eu passei o cargo para o Leone, eu fui para Brasília. E dois dias depois eu estava internado numa UTI, com cólicas e problemas sérios. E as minhas funções vitais não estavam funcionando devidamente. Aí eu fui ver que eu estava correndo risco de vida e a minha vesícula estava para estourar. Então eu tive que aguardar a chegada de um médico nesses dois dias que passei na UTI para fazer a cirurgia. E uma cirurgia que se faz em relativamente uma hora e meia, eu gastei 4 horas para fazer essa cirurgia. Então eu praticamente corri um risco de vida muito elevado. E só não salvei porque o dedo de Deus estava presente. E a partir daí eu comecei a entrar num processo que não teve mais volta. Eu tive que regularizar todas as minhas funções vitais, os intestino, próstata, estômago. E me cuidei. Graças a Deus, coração e outras partes estavam bem, não tive maiores consequências naquilo que foi percebido, por exemplo, no intestino, que tinha praticamente 2 laranjas dentro do intestino, e teve que cortar uma parte do intestino para isso. E, felizmente, esse caroço, esse tumor, ele era benigno, ele não teve ramificações para outros órgãos. Então, eu não tive que passar por um tratamento de radioterapia ou coisa equivalente. Então, isso facilitou o meu andamento na vida. E, graças a Deus, a gente está hoje aí. Mas eu tive que perder muitos quilos para poder revitalizar, regularizar a pressão alta, regularizar a glicose, que estava muito alta também, já estava quase que diabético. Então, hoje, graças a Deus, eu estou com praticamente tudo regularizado e em condições de poder servir a sociedade ou estar presente como um ente ativo do processo político ou administrativo ou de um trabalho normal. Então, eu vejo isso como uma vitória, como uma superação de um desafio que estava me levando praticamente para um final de vida. Bacana. São desígnios de Deus, é a mão de Deus. E acho que isso serve de exemplo para minha família, serve de exemplo para meus amigos e deve servir de exemplo para todo mundo, porque nós temos que cuidar primeiro de nós. Se nós, às vezes, queremos ajudar outras pessoas, nós temos que estar bem. É igual um avião quando está em risco. Você tem que se cuidar para depois cuidar do vizinho, ou da criança, ou da mulher que estiver ao seu lado, porque se você falhar, todo o processo estará fadado a ter menos proteção. Então, eu acho que nós temos que refletir muito sobre isso e colocarmos tudo na mão de Deus, porque Ele realmente sabe como fazer as coisas e a hora certa. Ô Márcio, isso colocar com essa dádiva de Deus, aí você, desde que passou o cargo de prefeito de Sete Lagoas, você quase que obrigatoriamente foi cuidar da saúde, porque a coisa estava, como se diz, ladeira abaixo. Uhum. E assim se passaram 6 anos, não é isso? Isso. E aí os clamores por você ter saído do Congresso Nacional, você deixou Sete Lagoas, várias regiões no estado de Minas Gerais órfão, porque não tiveram substituto à altura. Sete Lagoas, depois que você saiu para vir ser prefeito, ninguém se elegeu deputado federal, e a cidade aqui, a região, outras regiões do estado de Minas, tem sentido órfão de um representante. E aí começaram os clamores, né? Depois de saber que você foi exitosa as suas operações, a sua recuperação de saúde, aí começaram os pedidos, os conclamos para você voltar à vida pública como deputado, onde você, por 5 mandatos, brilhou e mesmo sem pasta ainda consegue ir ajudando na busca, na liberação de ações em prol das comunidades, das cidades. Foi isso, Márcio? Não, é isso. Eu acho que, veja bem, eu larguei o mandato de deputado para vir ser candidato a prefeito de Sete Lagoas e prefeito. Era um desafio na época. E eu tive vários apelos naquela ocasião. Primeiro apelo, de lideranças fortes de Sete Lagoas, como Cessé, Antônio Pontes, Arnaldo Nogueira, e outras pessoas que, infelizmente, já não estão nem no nosso meio. Mas eles tinham uma preocupação, primeira, que Sete Lagoas concluísse com êxito aquele financiamento elevado de mais de 150 milhões para construir uma estação de tratamento de água, adutora, e levasse a água à população de Sete Lagoas, porque o risco da cidade ficar sem água era imenso. Os poços artesianos estavam dando sinais evidentes de redução de vazão. Ou seja, cada ano o poço ia produzir menos água para fornecer à população. Então, o projeto estava em andamento, mas muito devagar e desorganizado, e com vários atrasos, inclusive com auditorias, etc. Este era um apelo forte. Um outro apelo foi do próprio governo do estado, na época o Anastasia. O Anastasia, que me colocava, que a vontade dele é que eu saísse como candidato a prefeito de Sete Lagoas e Ronaldo João como vice. Era a chapa que ele desenhava na cabeça como uma boa solução para a cidade. E que nós teríamos o apoio dele. Então, somando tudo, tirando a prova dos 9, eu resolvi, então, sair com essa opção. Deixei o cargo. Tinha, na época, armazenado muitas opções de apoios financeiros e de projetos para Sete Lagoas. E que, naturalmente, naquele período, nós poderíamos utilizar. E ainda com a relação positiva dentro do Congresso com aqueles deputados antigos que foram nossos colegas e que poderiam nos ajudar. Então essa foi uma hipótese que eu diria foi muito exitosa até nós concluirmos a eleição, sermos eleitos com uma votação significativa. E depois, nos dois primeiros anos do governo Anastasia, nós estamos, que era o final do governo Anastasia, dois primeiros nós fomos muito, muito felizes, tivemos várias realizações muito positivas. Após isso, veio o Pimentel como governador do estado. E aí foi um desastre. Por quê? Pimentel pegou o estado com uma dívida elevada, resolveu assumir certas posições e resolveu trancar as verbas de direito que vinham para os municípios. E cada vez apertando mais. Eu me lembro que nós terminamos os dois anos futuros, 2015 e 2016, com mais de 100 milhões de crédito junto ao governo do estado. E parece que está, o governo Zema hoje ainda começa a pagar aqueles valores. Então veja que foi um período muito sacrificado, porque veio também uma crise econômica muito significativa que o Brasil talvez nunca tivesse experimentado depois do crack da Bolsa de Nova York em 1929. Então nós passamos de fato por um período muito crítico no município. E tínhamos que terminar o projeto da água, que com muita dificuldade nós acabamos terminando. Eu, na época, tive vários desafios e tal, mas, felizmente, nós chegamos ao final. Tivemos algumas reclamações, alguns problemas, atrasamos salário, pelo menos um mês a gente tinha atrasado, por causa de contrapartida que nós tínhamos que dar aí para o sistema de água, mas no final nós tínhamos duas folhas de pagamento atrasada e mais o 13º. Mas nós tínhamos, no dia 29 de dezembro, recebido uma parcela do Fundo de Participação e outras transferências da União, nós tínhamos 30 milhões na conta para pagar tudo isso. E tínhamos já o pagamento da educação, 100% pago, inclusive 13º, e o sistema e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, também 100% pago. Então, da folha de pagamento, nós devíamos, em média, uns 7 ou 8 milhões para a área de saúde e as outras áreas, administração geral e etc. Nós devíamos mais ou menos uns 7 a 8 milhões. E largamos a prefeitura com 30 milhões em caixa. Só que eu não pude pagar em dezembro, porque o dinheiro entrou dia 29 de dezembro. E o banco já no dia 30 já não aceitava mais nada, nem dia 29. Então, né, o dinheiro teve que ser jogado para o ano seguinte, que já era a gestão do futuro prefeito, que era o Leone. E o Leone, então, adotou a política que ele achou conveniente e atrasou o pagamento e debitou tudo aquilo sob a minha responsabilidade, que foi uma baita covardia e deslealdade. Mas tudo bem, Eu acho que isso é página virada e que a gente tem que conviver. Mas eu mesmo só fui ter consciência desse valor que ficou na conta recentemente, quando eu recebi do Tribunal de Contas da União o espelho do extrato do balanço de Sete Lagoas com a marca do Tribunal de Contas do Estado sobre essa disponibilidade que foi deixada na administração final. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que a gente tocou o barco, fez o que pôde. Sete Lagoas nunca teve tanta obra feita. Nós tocamos mais de 450 obras dentro desse município, nos 4 anos. Enfrentamos projetos sérios como o sítio da Badia, Grotão do Canaã. Para se ter uma ideia, o Grotão de Canaã era uma boca de fumo. E era um esgoto a céu aberto. E as famílias que moravam ali viviam penando. Não só com o pessoal da boca de fumo, como também com aquele mau cheiro e com aquela situação insalubre. Eu me lembro que em 2013, primeiro ano de gestão, nós fizemos um trabalho na cidade sobre a dengue, exatamente no inverno. E chegando naquele local, eu ouvi as reclamações das famílias sobre esse aspecto. E a constatação dos técnicos de saúde pública de que aquela região era a que maior índice de dengue havia na cidade. Então eu determinei a toda a prefeitura, o secretariado, que me fizesse o projeto, que definisse e que nós íamos fazer o financiamento daquilo lá e resolver aquele problema. E realmente fizemos muito trabalho bacana ali. Era um trabalho de infraestrutura, de eliminação de esgoto, de águas pluviais, de fedentina e etc. E o que foi possível foi concluído. E acho que o lugar hoje está bem melhor do que já foi. Da mesma forma, procuramos tirar todos os pontos críticos de inundações da cidade. Tanto que eu não vi nesse último ano, ou nos últimos 2 anos, eu não vi nenhum desastre por inundações em Sete Lagoas. Por quê? Houve um trabalho efetivo na busca de soluções desse problema. Exemplo, o sítio da Badia. Exemplo, a rua Paulo Fronten. Exemplo, a rua Duarte Paiva, Quintino Bocaiúva. E vejamos, tem outros problemas aí, como o Iraque, o bairro do Iraque, Kuwait, ali na Nova Cidade, Cidade de Deus, que nós tínhamos um esgoto a céu aberto, que eu mandei eliminar tudo, fazer o esgoto pluvial, o esgoto sanitário adequadamente, o melhor asfalto de bairro de Sete Lagoas, passou a ser lá na Cidade de Deus. Por quê? Porque eu também não economizei na espessura do asfalto. Era um asfalto para ficar 10, 20 anos, e não para ficar um asfalto de 2 centímetros, para vigorar só naquele período da seca. Quando chegasse a chuva, tudo ia ser lavado. Então, só foram comportamentos diferentes que talvez não desse uma visibilidade adequada, porque nós nos acostumamos aí com esse asfalto de 1,90, né? 1,99 que o povo votou. Esse asfalto de 1,99, nós buscamos respeitar as normas dos projetos, as definições quantitativas e qualitativas. E tentamos fazer aquilo que era necessário. Por exemplo, a estação de tratamento de esgoto, que nós buscamos recursos lá em Brasília, e que hoje está sendo possível, pelo menos, e tocando devagarzinho esse projeto, fruto daquelas emendas. Então aí eu digo, olha, precisa de um parlamento. Sete Lagoas precisa de parlamentar que vista a camisa da cidade. Pode ser novo, médio ou velho, mas que vista a camisa da cidade e quando falar no interesse de Sete Lagoas, coloque o interesse de Sete Lagoas em primeiro lugar. Porque senão as coisas não acontecem. Se você não vestir a camisa daquele projeto, daquele objetivo, as coisas não acontecem. E dou um exemplo. A Faculdade de Medicina de Sete Lagoas foi implantada em Sete Lagoas por quê? Porque eu fui lá no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, briguei e falei, eu quero esse projeto em Sete Lagoas. Como eu quero aderir ao programa Mais Médicos, não só para formar jovens no futuro no interior do país, como vocês estão lançando o programa Mais Médicos, mas quero também os médicos cubanos que vocês vão liberar. Seja esse comunista ou o que for, eu quero é médico que vai cuidar do povo. E para cá veio muito médico cubano. Então, esses médicos cubanos, eu tenho certeza que eles fizeram amizade, dignidade e prestaram um serviço altamente relevante à população. E se tivesse que fazer isso, não faria. Mas a Faculdade de Medicina Atenas, que hoje está aqui em Sete Lagoas e já tem mais de 500 alunos, já proporciona mais de 3 mil consultas dia, sem ônus para a prefeitura. Essa faculdade, ela está aqui hoje exatamente porque nós brigamos. Então ela ia para outro lugar, não vinha para cá não. E quando falava Sete Lagoas e falava meu nome, o pessoal respeitava. Então, esse é um dado que é preciso levar em conta. Na hora que você começa a apostar num deputado lá de Belo Horizonte, no outro de Muriaé, no outro lá de Valadares, no outro não sei de onde, quer dizer, as coisas ficam dispersas. E quando esse cidadão, deputado, tiver a oportunidade de resolver um problema, ele vai resolver o problema do umbigo dele, lá da cidade onde ele nasceu, que ele tem interesse, que ele tem amizade, que ele tem maior responsabilidade com eles. Ele vai olhar para o seu quintal, né? Para a sua casa. É lógico. Então, essa é a norma. E Sete Lagoas já aprendeu isso no passado. Será que vai precisar de aprender isso de novo? É uma hipótese, mas a opção está na mão do eleitor. Cada um decide o que quer, mas depois não chora o leite derramado. Agora, eu acho que a cidade tem um potencial para fazer isso. Por exemplo, um outro exemplo, a Faculdade São João del Rei. Ela está aqui hoje, por quê? Porque eu, como deputado federal, na ocasião, eu lutava para trazer um campus da Universidade Federal de Minas Gerais para cá. E não tive êxito. E num dia, num debate da bancada mineira com as universidades de Minas Gerais, a reitora da Universidade de Minas, usando da palavra, apelava para os deputados para que cada um colocasse uma parcela das suas emendas em favor da Universidade Federal de Minas Gerais pelos relevantes trabalhos que ela desenvolvia, inclusive na formação de muitos daqueles deputados. Eu pedi a palavra um tempo depois, me dirigi a ela e perguntei, tudo bem, reitora? Eu formei na Universidade Federal, sou grato, reconhecido, mas hoje, como deputado, a minha prioridade é a minha cidade, é a minha região. E eu quero saber da senhora, qual o seu interesse e disponibilidade em nos ajudar a instalar um campus da Universidade Federal de Minas Gerais em Sete Lagoas? Ou em outra cidade que eu indicar? Aliás, esse pedido já está dentro da reitoria da universidade há mais de 3 anos. Ela me respondeu simplesmente, não há nenhuma chance. A universidade já está com um campo muito vasto em Belo Horizonte e não tem como disseminar isso para o interior. Então eu falei, então a senhora não conte com o meu voto, com a minha verba, não conte com o meu apoio. Ponto. O reitor da Universidade de São João del Rei, vendo a minha franqueza, ele se aproximou e falou assim, depois eu quero convidá-lo para almoçar. Aí marcamos um almoço no dia seguinte e fomos conversar. E desse almoço resultou o seguinte, vamos levar o campus da Universidade de São João del Rei para Sete Lagoas. Para agronomia, veterinária, para zootecnia, engenheiro florestal, projetos numa área que a cidade de Sete Lagoas sempre reivindicou e que teria um apoio natural pela presença da Emater e, sobretudo, da Embrapa. E tudo isso foi organizado, ajustado e preparado. E, naturalmente, que eu peguei, naquela época, 8 ou 10 milhões de reais e joguei dentro desse projeto. E trabalhei esses anos todos. Quando foi recentemente, eu recebi um telefonema do vice-reitor da universidade, que é meu amigo, dizendo, olha, Márcio, isso foi em novembro do ano passado. Eu quero te prevenir que a universidade está com uma verba pequena para o seu orçamento, e talvez a gente tenha que esvaziar um pouco a pressão lá da faculdade de Sete Lagoas. Talvez alguns alunos tenham que ser transferidos para Divinópolis ou para São João del Rei. Aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque nós não temos hoje apoio de um deputado federal ou de dois deputados para nos ajudar com emendas e recursos. Eu falei, e Divinópolis tem? Ele disse, claro que tem. Tem dois deputados federais e um estadual que põe dinheiro direto. E além disso, o prefeito está sempre nos ajudando também. E Sete Lagoas nós não temos ninguém. Então vocês vejam aí a diferença. E a ameaça. Aí eu pedi para ele uma oportunidade de segurar essa definição deles, e que eu talvez me voltasse novamente para a campanha política. Eu estava aguardando o resultado de alguns exames, e que se eu não tivesse maiores problemas de deslocamento, de viagens, etc., que eu iria voltar para a política. Que era a única maneira que eu poderia dar de agradecimento e de retorno à sociedade. Porque um fechamento de uma universidade igual essa de São João del Rei, em Sete Lagoas, desse campus universitário aqui, que proporciona não sei quantas centenas de alunos a estudarem, de graça, pode ser um desassossego para muita gente. Então, veja, tudo isso são fatos relevantes e plausíveis. E a vida é assim. Se a gente não tem as condições disso ou daquilo, a gente tem que criar. Agora, é importante que Sete Lagoas tenha um ou dois deputados federais, é importante que Sete Lagoas tenha um ou dois deputados estaduais, a exemplo do que de Divinópolis, que tem o mesmo número de eleitor que Sete Lagoas. Agora, só tem o seguinte, Divinópolis tem uma consciência política maior do que a nossa. Lá não tem pulverização de votos como nós temos aqui. Quer dizer, aqueles deputados de Divinópolis que às vezes dão bicada aqui em Sete Lagoas, em Paropeba, na região, eles estão lá. Eles estão lá defendendo. Na hora de ter um favor em prol do campus da Universidade de Juiz de São João del Rei, eles vão olhar o interesse da cidade de Divinópolis, não de Sete Lagoas. Tanto é que eles lá em Divinópolis, eles têm até o campus da Universidade de Medicina hoje. Coisa que não veio para cá, porque nós, na época, optamos por essa linha do agronomia e tal, e a medicina na época não estava autorizada. Mas eles conseguiram, no andar da carruagem, esse progresso. Então, vejam bem, nós ainda conseguimos trazer a Universidade de Atenas, que é lá de Paracatu, aqui para Sete Lagoas, que está prestando enorme serviço aí. É um curso caro, porque nem todos podem pagar, mas tem muito aluno que vem de, até de outros estados, de outras áreas do país, e estão aí já, vamos dizer, se entrosando e se envolvendo com os nossos hábitos, costumes e modo de vida. Portanto, eu acho que tudo isso a gente tem que avaliar, refletir e ver o que é que nós queremos, como cidade, como perspectiva de futuro, olhando naturalmente os homens públicos que nos dirigem hoje na cidade e aqueles que nos dirigirão amanhã. Eu só entendo o seguinte, eu volto para políticas se ganhar para deputado federal. E dentro de um campo parlamentar onde a pressão sobre o político não seja tão intensa quanto é a vida de um prefeito. Porque é o cargo mais difícil que eu pude imaginar. É bacana, é gostoso. O poder que um prefeito tem, que um governador tem, é muito forte. O presidente da República é muito forte. Agora, corrói a vida deles, como corroeu a minha. Então, agora, a vida parlamentar, ela é estressante, ela não é fácil, mas ela é menos pressionada do que a vida de um executivo. Então, eu, pela minha estrada de vida, eu garanto a vocês que uma coisa que não me anima mais é aceitar qualquer apelo para voltar para uma vida executiva. A sua formação é o parlamento, né, Márcio? É, eu passei muito tempo. É onde você tem um conhecimento muito profundo, uma vivência sem igual e, por que não dizer, acesso, né, aos caminhos palacianos, né, onde buscar, onde pedir, onde realizar, como fazer, que experiência não se compra, né, se adquire, né, Márcio? É uma vida vivida, não só dentro do executivo, mas dentro do parlamento, porque eu não como técnico do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, eu corri todos aqueles gabinetes. Eu, como secretário do Ministério da Saúde, também tive a oportunidade de conviver com vários problemas e definições de áreas específicas da saúde. Como secretário da Integração Regional, eu pude desenvolver muitos projetos bacanas por esse Brasil afora, barragens, adutoras e outros serviços dessa natureza. Então, a gente passa a ter uma vivência definitiva disso. Na agricultura também tive uma experiência boa. Então, a gente precisa, de fato, de agora que nós chegamos a essa linha de parlamento, tivemos lá como deputado federal, praticamente 18 anos. Tivemos 18 anos como deputado federal. Com um gabinete organizado, assessoria própria para isso, para aquilo, para resolver os problemas, não só de apelos de prefeitura, mas também projetos de lei. Não só atender entidades sociais e filantrópicas que ficaram ao Deus dará. Eu me lembro que aqui em Sete Lagoas nós tínhamos uma entidade da Dona Doxinha, nós tínhamos Dona Helena Branco, a Serpaf, nós tínhamos a Faconcel, nós tínhamos o Asilo São Vicente de Paula. Nós tínhamos várias instituições e levávamos benefícios a todos eles. Como também nos servimos de apoio para muitas demandas da sociedade. Por exemplo, os aposentados da Rede Ferroviária Federal, pensionistas da Rede Ferroviária, que às vezes tinham créditos até milionários para receber e não recebiam, que o processo ficava arquivado lá em Brasília, sem qualquer movimentação adequada. E eu me lembro que eu descobri esse fato uma vez, num pedido de uma senhora aqui da Boa Vista, e a partir daí eu trabalhei muito, mas com muitas famílias aqui de Sete Lagoas, de São Santos Dumont, Lafayette, Curvelo, Montes Claros, e levamos ao resgate de muitos créditos que essas pessoas tinham junto à Rede Ferroviária Federal, junto ao INSS. Então, eu vejo que isso está faltando, a população está desabrigada. A população hoje está desabrigada até de um apoio adequado para poder ser operada. Eu estou vendo gente aí com o mesmo problema que eu tive no intestino ou que eu tive na próstata. A pessoa aí desesperada, porque chega lá no hospital municipal, no Hospital Nacional da Graça, não tem solução. Não tem como operar, porque tá na fila, a fila está longa, não tem verba, não tem dinheiro, é o que eles alegam para nós. Aí você fala assim, bom, me dá aqui que eu vou ver isso lá em Belo Horizonte. Aí você chega lá na Santa Casa, que eu sou amigo lá do provedor lá, e falo para ele, vem cá, dá para você resolver? Que dá, dá. Mas fala com essa pessoa aqui para procurar um médico do SUS, e fazer o cadastramento lá no sistema, para ela poder ser pinçada para qualquer outro lugar. Porque do jeito que está aqui, é um médico que assinou, mas ele não está aqui com o carimbo do SUS. E nem está na entrada do sistema SUS essa demanda. Então veja, que até esse tipo de orientação, ele está faltando para as pessoas do meio de campo. Eu descobri isso ontem. Eu ontem levei um caso aqui de Sete Lagoas que o cidadão está com um problema no intestino. Ele está petrificado. A área está petrificada. E ele teria que fazer alguns procedimentos ou até corte de parte do intestino para eliminar certas coisas numa cirurgia, e não está tendo apoio e não está sendo bem informado. Então são coisas que precisam ser ajustadas. Eu tenho informações aí que o deputado estadual, ele tem feito alguma coisa nesse sentido, mas está muito pouco ainda. Quer dizer, a demanda é muito grande. Eu vejo o sistema falho, Márcio. Porque mas é pergunto, falho, o sistema é falho. Eu te pergunto, um paciente chega numa unidade de saúde, num PA, num pronto atendimento, numa UBS, se um médico ali detectou, entendeu, um problema desse... Aí tem aquela burocracia de mandar para a central de marcação. Caramba, já emite para ele ali. Mas ele não tem essa autorização. A central de marcação tem uma pessoa lá que é ligada a esse esquema ou a outro. Fala, não, tem que passar por mim, eu não libero. Então, mas então, não poderia, ele já emitir ali... Devia poder. O laudo do SUS para a pessoa buscar outro... Mas ele não é credenciado para isso, esse pois médico é. Não é credenciado para isso. Então, e esse médico que eu vi o nome dele lá no receituário, é um médico super competente. E competente. Mas o quê? Ele não deve ter orientado, ou ele ou a secretária dele, é o cidadão. Você viu, ontem nós encontramos com a senhora. Nós vendo o jogo do Atlético lá com o América, nós encontramos com a senhora que mexe com essa área de seguro-saúde, e ela dizendo da dificuldade do povo, inclusive citando meu nome, porque eu tentei ajudar um cidadão aí que estava com um problema no olho, que precisava de fazer umas aplicações no olho. Esse assunto me chegou. Eu acionei um oftalmologista que se prontificou a resolver. mais de 2 meses para emitir esse documento aí de... Um encaminhamento do SUS. Encaminhamento do SUS, e isso não deu certo. E outro nós soubemos, que esse cidadão fez a primeira aplicação, pagou mais de 6 mil reais do bolso dele para fazer isso. Mas por quê? Porque ele conseguiu... Para uma ampola, né? Para tomar uma ampola. É, e ela ainda falou assim, não, você paga essa aí, senão você vai ficar cego. E nós vamos correr atrás para ver se a gente consegue. E ela tinha meu nome na cabeça porque ela ouviu dessa família o meu nome, porque eles tinham me procurado. E eu orientei, ó, vocês pegam uma consulta médica do SUS, de médico do SUS. Um encaminhamento. E pega o encaminhamento. E até porque, hoje esse encaminhamento eu já tenho lugar para fazer esse negócio para você, inclusive com apoio da direção lá do hospital, da Universidade Católica. Então veja bem, as pessoas não estão sendo orientadas. Está faltando orientação. Quer dizer, tanto a área privada, que deu a consulta médica, quanto o próprio cidadão não está sabendo buscar no lugar certo a informação que ele precisa para resolver o seu problema. Mas tudo isso precisa de nivelar as coisas. Por exemplo, um político que tenha responsabilidade com a cidade, ele tem que ter um escritório aqui dentro da cidade. E ficar disponível da população com a sua equipe o tempo que for necessário. Como eu fiquei 20 anos praticamente. De portas abertas. De portas abertas. Então, eu podia até não ter resolvido alguns problemas, porque a minha equipe fazia isso por mim. Quer dizer, eu tinha um secretário na época que era o Aldemir. E ele tem uma competência e um senso humanitário que pouca gente tem. E ele resolvia. Ele junto com a Vânia, junto com outros lá, com o Davidson. Eles ajudaram muita gente. Eles ajudaram muita gente. Então isso precisa. Agora, a hora que você joga seu voto para esses candidatos, como diz o Paredão, paraquedista. Copa do Mundo. Você praticamente está jogando fora uma opção de compadrio, de amizade, de interrelacionamento, de responsabilidade. Você joga e tem fora alguém aí que você pode acessar se precisar. Exatamente. Porque quando você fala, não, fulano de tal, de qualquer maneira, é do meu conhecimento, eu ligo para ele. Mas ligar para ele não quer dizer que ele vai estar à disposição da população. É preciso que ele vista a camisa da população. É preciso que ele tenha consciência do que ele vai fazer e do que a população vai cobrar dele. Então, esse é um dado importantíssimo no processo orientador da vida política. Por que que lá no norte de Minas fala assim, ah não, nós agora temos que fechar a porteira aqui e só votar em candidato do norte de Minas? Tem essa conversa. Mas no dia que eles estavam apregoando isso lá, levantou um cidadão de uma cidade chamada Mato Verde e falou, engraçado, vocês estão falando isso, a gente até que pode concordar, porque é uma oportunidade de a gente estar melhor representado. Mas agora eu vou dizer uma coisa, o candidato que melhor representou o Norte de Minas até hoje, em toda a sua história, não é do Norte de Minas. Ele é lá de Sete Lagoas, se chama Márcio Reinaldo. O público que estava lá, que eu nem sei de que nível que era, se era de prefeito, de vereador, se era de lideranças comunitárias, de partido político, eu sei que a turma levantou e bateu palma. E um dos deputados que estava presente lá era o Marcelo Aro, que falou assim, olha, pois eu quero dizer para vocês com toda alegria que o Márcio Reinaldo já me falou que quer voltar, que vai voltar. E nós vamos apoiá-lo. Então, quer dizer, foi outra ovação. Então, veja que o negócio é tudo relativo às vezes. Mas se a pessoa não tiver esse envolvimento, essa responsabilização, não tem jeito. Agora, eu tinha um escritório aqui em Sete Lagoas e tinha um escritório lá no norte de Minas. Do mesmo jeito que eu fazia aqui, eu fazia com algumas cidades lá. E tinha gente interligada em todos eles. E com um canal muito próximo do governo de Minas. Então, tudo isso tem que ficar pronto. Vocês vejam hoje como Sete Lagoas está jogada fora, como esteve no passado. Nós, no passado, reclamávamos da BR-040, Belo Horizonte, Sete Lagoas, que era pista única. Precisava duplicar. Passamos anos e anos sendo boicotados e roubados em termos de alocação e destinação da duplicação. Depois que eu virei deputado, a gente começou a lutar com mais força. E colocamos verba para isso. E fiscalizamos. E a duplicação saiu. E quando terminou a duplicação da 040 até Sete Lagoas, nós falamos, agora nós queremos ir até o trevo de Curvelo. E fomos até o trevo de Curvelo. E aí a turma do norte de Minas falou assim, ó, nós queremos também fazer uma chegada até Montes Claros. O projeto era muito caro. Mas com o apoio do vice-presidente da República, que era José de Alencar, nós conseguimos fazer pelo menos a terceira pista e tirar os pontos críticos, inclusive pontes. Chegamos até Montes Claros. Era para chegar até na Bahia, não chegou. Mas até Montes Claros nós chegamos. Agora vocês vejam a MG-424 que vai de Sete Lagoas a Matuzinho, como que está um caos. O que está faltando, gente, para o Estado resolver isso? Se o Estado não tem dinheiro, faz um convênio com o governo federal, consiga o dinheiro para fazer isso. Cadê os deputados que foram votados nas duas últimas eleições aqui em Sete Lagoas, que já lutaram por isso? Então, veja, são decisões e definições que nós não podemos abrir mão e estar cobrando sempre. E a coisa é muito importante, viu, Gamela? Essa indústria de vidros que se instalou aqui em Sete Lagoas, perto da Iveco, foi a conquista da administração Márcio Reinaldo, 2003-2016. Um grupo italiano ia produzir esses vidros para armazenar material de... problema de glicose, diabetes, insulina. Problema de insulina. Aproveitar a indústria lá de Montes Claros e tal, e a indústria ia ser lá em Montes Claros. Por problemas gerais, não pôde ser em Montes Claros. Então vieram discutir conosco a possibilidade. Nós abrimos todas as chances para eles. Eles ficaram satisfeitos e falaram que queriam. Aí veio o dono da empresa. Quem estava falando conosco era um gerente e um filho do empresário. Aí veio o dono. Desceu em Confins. De Confins pegou o carro e veio para Sete Lagoas. Quando ele passou nessa MG-424 ali em Matuzinho, ele falou, gente, se nós formos exportar esses vidros de avião, seja para Montes Claros, seja para outra região do país ou do mundo, como é que vai passar numa estrada dessa? Quebra tudo. É pior que a estrada de chão. Foi o famoso, para que eu quero descer, não é? E quase que ele, viu, num almoço que nós tivemos lá no Lago Palace, que ele disse para mim assim, olha, infelizmente tudo que nós temos até agora está desfeito, por causa dessa MG-424. Foi preciso eu praticamente fazer uma pregação para ele, mostrar para ele que tem outras alternativas, inclusive a 040, que a 040 já estava duplicada até Curvelo, que a Montes Claros também, que ele tinha toda a alternativa, que ele não ia precisar tanto da MG-424. Mas, olha, foi quase uma tarde inteira para convencê-lo. Foi difícil, né? Ô, Márcio, infelizmente o tempo aqui é supersônico. Nós estamos a um minuto do final do programa, mas eu quero ler a participação aqui do Dario, entendeu? Primeiro, ele diz que você é show na vida pública, é hors concours, que Sete Lagoas ganha muito com a sua presença, com a sua volta como pré-candidato. Ele diz que Sete Lagoas ficou sem federal e não tem estadual há 8 anos. Bom, tem uma outra participação aqui, do Júlio Martins, deixa eu pegar aqui. Júlio Martins. Vamos lá. Tem que ser sintético, viu, Márcio? Saudações, Márcio Reinaldo de Vargamela. Márcio Reinaldo, os candidatos a uma cadeira federal na Câmara de Deputados são muitos. A pergunta é a seguinte: qual a diferença, o diferencial de Márcio Reinaldo para os cidadãos do Brasil, Minas Gerais, Sete Lagoas e cidades vizinhas? Responde essa rapidinho. Você já tocou no ponto. Mesmo. Júlio Martins. Ô, Júlio, primeiramente eu quero agradecer aos participantes aí. O Dario também. O Dario deu muito simpático a sua colocação. E eu quero te dizer, Júlio, o seguinte: a diferença é a experiência, o know-how no trabalho público e o comprometimento com a região de Sete Lagoas. O comprometimento com a prioridade para essa região. Esse é o diferencial. Eu te garanto que experiência e comprometimento poucos terão. Ele diz: eu concordo. A sociedade para determinados assuntos é totalmente leiga em muitas informações importantes, de direitos e deveres. Acredito que se dá poucas divulgações e também pelas pessoas buscar as informações somente no momento de extrema necessidade. É a pura verdade. E eu acho que isso faz parte da nossa cultura e que nós temos que mudar isso. Nós temos que ter mais consciência. Por exemplo, eu falei em Divinópolis. O povo de Divinópolis tem muito mais consciência do dever cívico, político deles, do que eu vejo, por exemplo, dentro de Sete Lagoas, no período que eu estou vivendo aqui, como vivi aqui como deputado ou como ex-prefeito. Eu vejo isso. Agora, acho que nós temos que dar um salto positivo, consciente, para melhorarmos isso tudo. E temos que ter consciência disso e cobrar dos políticos verdadeiramente aquilo que eles assumirem ou assumiram. Cobrar dia e noite. Cobrar em bons termos, não é como o Lula falou outro dia: vai para casa deles lá, incomoda eles bastante. Não é isso, eu quero dizer o seguinte: manda recado, bota na imprensa, esculhamba, se o cara não presta, põe lá que ele é péssimo e tal. Muita gente gosta de mim, muita gente não gosta. Então a gente tem que absorver, o político tem que absorver tudo isso. Agora, a vida é assim. Eu acho que nós temos que nos conscientizar. Ou a gente se une e temos uma sociedade como desejamos, ou então fica à deriva. Mas, felizmente, no avançado da hora, quero muito agradecer sua disponibilidade numa véspera de Sexta-feira Santa. Você vem aqui bater um papo comigo e com os ouvintes da Rio Dourado. Uma feliz Semana Santa e Páscoa para você, sua família, para os amigos e para todos nós, ouvintes da Rádio Eldorado, do programa Frente a Frente. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Amélio. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Feliz Páscoa para todos, viu? E muitas felicidades e que Deus nos ilumine sempre. Um abraço. Bem, amigos, assim o nosso bate-papo dessa quinta-feira, quando eu recebi aqui o ex-deputado por 5 mandatos e ex-prefeito de Sete Lagoas, Márcio Reinaldo. Meu muito obrigado a todos, até segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. E o mais importante, fiquem com Deus.